Controle de Salvador, via chegada do meio de ano, esse aparelho de voo 050, ajuste no 015. volta para 2000 pés sem restrições, aí 1005. Autorizado o final do procedimento IELTS 2. A pressão 0 é a faixa do zero. Sim, para ingresso no circuito, chame para o instalador, frequência 118295, Michael Real. Mais um da Alfa. Calma, é com a minha Alfa 3. Vocês estão com o direita, estão com o plano de inverso para o próprio lugar. Eu não sei se você está fazendo isso.

sobre Salvador, 2028. 3028, fala que fala, Salvador. 2782, acertado 3.0, vento 1.0 graus, 0.3. Vente autorizado, pouso, pistão 1.0, azul 2782, baixado travado. Após 2000, eu colo de voo, sou 370, voo 996. Alô, 2722, salvo para 57, lembra a direita, é pro Chalo Salvador, 21, é pro Alô.

Você já faz mais de 5 milhas, né? Mais de 3 milhas, foi. Sabemos, vai fazer mais de 3 milhas. A gente vai seguir então com o controle. Em 120 decimal 8, ajuste no 0,25, por favor. 0,11,08, graças. cidade do Rio. A brisa tem 5 horas que é necessário e poderá passar para você. Passando até o Romeu, mantenha sua intenção de lá e eu posso entrar no será que eu posso entrar para o bar? Eu estou de novo mesmo, se me parece que está, eu estou postando uma parte de novo. Passando a casa de novo, se me parece que está, eu estou postando uma parte de novo, uma parte de novo, uma de novo. contato com ele. Thank you. retificação, dessa vez que já dá o mais um, o primeiro de voltar o 70, o ajuste mais 0 na frente. curva esquerda na proa 160, no setor 4 km, para o preparo 2.7, para a possibilidade. Se eu quiser ir para 3.6, eu ajusto no 0.6. Na casa de uma companhia, pode ser? Vou fazer o chamado mais um, primeiro de voo 050, e a gente não sabe o que é isso.